Uniforme, chame Centro Recife. Frequência 1251, caso negativo 12835. Gente, 251, caso negativo 1283, confirma. 12835. 12835 é a secundária. Muito grato, tenha uma boa tarde. Eu acho que eu quero falar. Indecisa para 4.000 pés, ajuste no 02, voe na próxima Serra Vitor 367. Serra Vitor 367 para Ainda é negativo, tem o tráfego nacional, vai interferir com a aproximação. No CEASA, Juliette. Amaral, Júlia. 3894, autorizado RNAV, ajuste 1200-102, informe estabilizado, 3894. Amaral, estabilizado, 3894. 1166 da Gol, chame a torre em 1188-95. 1895, 1166, mano. A Juliette para ingresso no circuito à torre em 1-1-8, decimal 95, Juliette. 18,95, graças, Juliette. Torre do Salvador, aquele cardeal, boa tarde, Papatango, Victor, India, Júlia. Victor, India, Júlia, continue aproximação, reporta sobre a vertical de Rimar. Reporta na vertical de Rimar, livrando 1500, India, Júlia. Reporta no 1000. Reportará no 1000, em Rimar. Torre Salvador, gol 1166, passa Sierra Vista 372. O 1166, informa o tráfego, PA 32, à sua esquerda, não interfere com a aproximação. Povo autorizado, pista no zero, vento 180 graus, 099. Repouso, 1166. Tranquilo, prossiga. Autorizado, Chimitax. 894. 3894, autorizado chamar a torre. Frequência 18, decimal 95. 295, obrigado, até já. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3894, passando Serra Vitor 366. TAM 3894, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continua aguardando a autorização, 3894. Victor India Juliette, pouso autorizado, continua 7, ventuna 60 graus, 109. Librando 7, India Juliette. Uno 1166, solo 23, libera próxima direita, solo 121, decimal 1, boa tarde. Direita 211, boa tarde, 1166. Solo Salvador, boa tarde, 1166. 1166 ainda na frequência da torre. Solo. Até a Taxway Papal, a gente não zera na 2, eu quero tranquilo. Lagoinha, chegada bom, ajuste 1012, descida 4 mil. Xané, 6143. 8894, pouso autorizado, pistana 0, vento 160 graus, zona 0 norte. Teve pouso no 0, tan 3894. Passando o Vitorinho de Azul Juliette, Paulo aos 25, autorizado backtrack, reparto livrando no pátio 4. 367, no 0, no 2, o ajuste, informe estabilizado. Hotel Kilo, autorizado, ingresso, pistana 7, reparto pronto. Boa tarde. Tá 394, solo 27, direito, solo 12, no decimal 1, movou. 1, 3, 2, 4. Tá passando o Oscar 7 kg de colagem autorizada, pistola 7, banco 1, 7, 0 graus, 1, 0, 9. Livre de colagem, Oscar 7. Tango Oscar, até o que? Decolado às 29, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, bravo, bom trabalho. Oi, agora estou passando o Oscar, até o que? Tarde. Atatango Oscar, até o que? Contato radar, suba para nível de voo 220, saída da EL. 220 da EL, Oscar, até o que? Estabilizado, voo no 6400. Voo no 645, complete final R-Nave, chame a torre, frequência 118, decimal 9. 1895 no 645. Salvador, boa tarde, gol 1645, 3 milhas para o 372. Gol 1645, boa tarde, ponto autorizado, pistana 0, vento 180 graus, 119. Pedro, pouso 190, agora no 64, certo. Salvador, boa tarde, agora 869, ponto 069. Boa noite, 69, boa tarde, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, boa noite, 69. Autorizado, direto coral, Oscar Belquilo. Meia 45, fala os 33, direito, falou ano 2, que mal usa. É 6143, após pelo, veio Serra Vita 366, desça para 2500 pés, o ajuste no 012, autorizada a final R-Nave, reposta estabilizada. Boa noite, 69, decolagem autorizada, pista no zero, vento 160 graus, 109. Autorizada, decolagem, pista no zero, boa noite, 69. Com a 3 de estado visual. Afirmo. novamente, desça para o número 1.700 pés e reposta estabilizada. Controle 120, décima 8, uma boa tarde, boa noite, 69. Salvador, boa tarde, boa noite, 69, perfil Arbor 1. Beleza. Plano 869, contato radar, via saída Arbor 1, suba para nível de voo 380. Autorizado, atenção, nível 380, boa noite, 69. Abatão, Rocha, Pelquilo, aguarde coordenação com o centro receita. Região 01, prossiga. Gente, estacionado 1711. Três condições visuais, reporte na 20ª milha, Guardião 01. Também é 6143, chame torre, frequência 118, decimal 95. Papatango, Oscar, Hotel Kilo, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 128.35. 251, 128.35. Channer 6143, passando 1, direita, solo 121, decimal 1. Decimal 8, alterne 126, decimal 0. Chamou o centro de 25, 128, decimal 8, alternativa 126, decimal 0. Boa noite, menor. Chanei 6201, boa tarde, da linha, e decola pistola 0, vento 160 graus, 11 da noite. 6201, decolada 46, controle 120, décima 8, bom voo. 08, boa tarde. Oceano 6201, contato radar, suba para nível de voo 360, via saída da El. Via saída da El, 360, 6201. Abre contato com a referência com a renda. Autorizado, direto Lido, Oceano 6201. Direto Lido, Oceano 6201. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prosseguiu. O Guardião 01 está passado ontem, beleza? Guardião 01, ciente, repasse na rotatória. Patrão, boa tarde, Papatango, Kilo Índia, sempre informação e uniforme. Papatango, Bravo, Kilo Índia, acione identificação, vou na flor de Mari para interceptar a chegada a Mari e já passo para a descida. Guardião 01, não controle? Guardião 01. Guardião 01, qual foi a sua posição? Não recebo no radar. 01 está na rotatória 706, radial 165. 01, sim, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 118, 95, grato. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, boa tarde, esposa direto no GRAE. Que autorizada. Autorizada direto GRAE, vento 180 graus, 129, repartindo no solo. Reportará no solo 01 graus. Nível de voo 050. É para 050, Capatango, Bravo Kilo Índia, sempre, nós vamos modificar as 1951, desse encontro são visuais para 1.500 pés, o ajuste em Salvador no 0112, ingresso no corredor Caixa Prego. Ingresso no corredor Caixa Prego, 0112, o ajuste. Ana 6201, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 251, 2835, chame 6201, boa. Bom. Do 2798, boa tarde, autorizando a linha de decolar pistão a 0.18 graus e no 0.9. Guardião 01, na sala controlada. Guardião 01, no ICIC 4, livre corte, boa tarde. Boa tarde, graças. 2798, decolar 56, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, prazo. Voador, meu azul 2798, decolado na pista. Azul 2798, contato radar, via saída PUCA, suba para nível de voo 350. Via PUCA 350, 278. A 3145, ponte espera pronto. 3145, autorizando a linha aérea decolar, pistona 0, vento 180 graus, 1 na nós. Riverline decolar, 3145. Controle 1-20-8, bom voo. 2-0-8, voa. Controle, tá 3145 da El, Lederone. Tá, 3145, contato radar, via saída da El, suba para nível de voo 360. Via da El 360, quando possível, Irune, 3145. Capaz 2000, voa Leda. Pode 2000 Leda, 3145. Após Paripe. Azul 2718, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. 031 45, pequeno desvio à esquerda, proa 095, 10 milhas. 031 45, ciente do desvio. Salvador, boa tarde, 3297. Então, 3897, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar. Sono 0, vento 1, 80 graus, 119. Alinha decolada 10, 3297. Boa tarde, é o gol 1966, informação uniforme, passa 200 para 150. Gol 1966, aciona identificação, via chegada a mar e desça para 4.000 pés, o ajuste no 012. Para 4.000, chegada a mar e 12, gol 1966. Salvador, boa tarde, 3897. San 3897, contato radar, via saída da EL, suba para nível de voo 320. 320, 3897. Delta presente para o TAN 3897. TAN 3897, autorizado Leda. Leda, obrigado. TAN 3145, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 128.35. 251-2835, boa. Bravo, Kilo Índia, ciência. Alfa Tango, boa tarde, autorizando esse anastro e pronto, táxi. Uno 966, após a posição Mare, voo Serra Verde 366. Após Mare 366, o voo 1966. Bravo Kilo Índia, vai na proa da rotatória, reporte visual com campo. Boa, rotatória, reportará visual com campo, Bravo Kilo Índia. Ponto de Serra da Romeu, o ajuste 1-0, 1-6. passando com condições de decolagem sem interferência, com ProEst, mas sem interferência com a final da nossa sede? Decolagem autorizada da cabeça da zona 7, ventou na 60 graus, 099. Tango fora. Alto 1, 2, a sua decolagem, repartindo através do Salvador Norte. Através do Salvador Norte, cara. Reporte passando o Salvador Norte para ultrapassando o Salvador Norte para transferência. Já passou já. Passando o Bravo Kilo Índia, fica atento ao helicóptero que comanda a pista 17 na proa no rumo oeste. Mantendo no 1000 pés, chame a torre, frequência 118 decimal 95. Atenção ao tráfego do helicóptero, chama agora a torre 1895, o Bravo Kilo Índia. 1897, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Controle, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, prossiga. Decolou da cabeceira no 7, comprou a Nordeste, Noroeste. Solicita instruções para sobrevoo na Ilha dos Frades. 1-0-1-2, copiado. Pegou mesmo. Fica atento no Papa Alfa 3-0, mantendo no 1500 pés na proa da rotatória. Ciente da aeronave, está acionado 070, modo de traga agora.